trocando ideia com você. Eu vou falar da minha quebrada, Zona Norte é Ipanema. Na madrugada, não dá pra imaginar o que acontece bem aqui. O sistema aqui é bruto, playboy vai se ferir. Minha quebrada é meu mundo é minha quebrada. Eu pego meu Opala e saio na caminhada sem destino a 50 por hora. É nóis, ligo o meu som, ladrão. Som é da hora, tio, parque na mente. O pensamento é permanente, a noite inteira fora com um esquema quente. Parei no terminal e trombei aquela mina que sempre que me via pulava de alegria. Mas aí WGO, o que que aconteceu? Aquela mina que eu amava, ela se perdeu. É verdade ou mentira? Pode me falar que agora minha vida tem que continuar. Nego dia, ainda bem que você ligou. Há 3 meses atrás ela suicidou por causa de uma pedra pra ela fumar. E não tinha dinheiro e decidiu se matar. A cidade inteira ficou horrorizada, tocou desde os velhos até a molecada. Mas aí WGO, decidi me redimir. O tempo que eu tirei, eu vivi e aprendi que o crime não é crime, não é pra molecada. Mas mudando de assunto, como anda aí? Muitas coisas mudaram depois que eu saí. Nego D, a quebrada está do mesmo jeito. O asfalto e as praças não aconteceram. A quebrada está no esquecimento. Vários prefeitos entrou e nenhum deu um jeito. Agora eu lhe pergunto dos meus irmãos. Já faz muito tempo que mudou pro paineirão. Já faz muito tempo que eu não vejo o Tiaguinho. Começou a dar um trampo da quebrada, ele saiu. A vida tem dois lados pra você escolher. Se ficar despercebido, vai envolver. A vida tem dois lados pra você escolher. Se ficar despercebido, vai envolver. Como esse mano que se desligou. Se liga você e vai ser vencedor. Agora eu lhe pergunto pra você. Até hoje eu penso e tento entender o que aconteceu pra você resolver fazer um 5-7 sem pensar pra valer. Perdeu 5 anos inteiros aí. Perdeu vários fatos que ocorreram aqui. Vários trutas nossos que cresceram com nós, que jogava futebol, bolinha e peão. Hoje tem alguns na vida do crime. Uns já estão mortos e outro ainda insiste. Fica nessa vida de ilusão que leva atrás das grades cemitério no caixão. Vou dizer, é difícil de dizer, mas eu vou te explicar. O quê? O crime te tapeia e você não quer largar. Eu falo pra você, minha vida foi assim. Eu agradeço a Deus que essa vida tem um fim. O fim que eu esperei pra enxergar a realidade. Coisas que eu não via aqui atrás das grades. Eu sei, é difícil de entender. Quando você é livre, esquece de viver. Percebi essa verdade depois que vim pra cá. 5 anos preso, deu pra relembrar de quando eu brincava no campo de terra. Eu chegava em casa, era uma comédia. Toda minha família ria de mim, porque não imaginava o que estaria por vir. Eu não imaginava que o meu coração um dia batesse no lado de ladrão. A vida é assim, ela é imprevisível. Você acha que tá bem, tudo fica esquisito. A vida tem dois lados pra você escolher. me entregar. Depois desse momento eu comecei a pensar que quando eu saísse eu ia abandonar a vida do crime, eu não ia voltar. Ninguém até hoje soube explicar como te pegaram sem você trocar tiro com os PMs para se livrar. Eu não sei o que aconteceu, não foi bem assim. Não tive nem tempo de reagir. Me desculpa, primo, eu vou ter que desligar. Fala aí pra todos que logo eu vou voltar. A vida tem dois lados pra você escolher.